Santo, Santo, Santo, te adoramos e vemos tua glória em nós resplandecer. Jesus, lírio dos vales, exalas o amor mais doce que o próprio mel. Tua graça é bem melhor, Jesus.